a 20 milhas cruzando nível 1 no 0, subida até o nível 180, um Alfa Tango 72. Está no fundo do correto. Uno 172. Azul 4062, livre descida para 2 mil pés, ajuste no 0, 1-1, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Estabilizado, patrão estabilizado, patrão 2. O 1-1-7-2, a descida está livre até 3 mil pés, ajuste no 0-9. 3.000 com 1.009, 1-1-7-2. Correio, já teve autorização do 6313? 6313, Guarulhos aprovado, 360, decolando da 1-0, curva direita, da Eule da Motiva, Lopes do Luno, 0 Aerovia. Aciona 5007, 1208, controle. 295, obrigado. Sarei do 2228. Chama agora o centro Recife, frequência 128.8, secundária 126.0, bom dia. 6.8.8.2.6.0.2.2.2.2. O Gol 1.1.7.2 está autorizado a descida para 2 mil pés, o ajuste no 0.1.1, está livre LS e reposto estabilizado. 2.000.1.1, reportado estabilizado, Gol 1.1.7.2. Azul 4062, na 4062. Azul 4062, escuta da torre. 118 decimal 95. Vou dar seu obrigado. 4062. 4062, livre pouso, vento calmo. Vento de pouso, azul 4062. Como é que vocês não teve contato em 183 nem 183? Do 4062, solo 29, direita, Alfa Juliette, Progate 01, na minha escuta. Alfa Juliette, Progate 01, na minha escuta. Utilizou, 1972. O 1172 chama a torre, frequência 118, decimal 95, bom pouso. Eu também sigo, boa. Bom, no 172 na escuta da torre. Bom, 72 sinal normal, mais travado. Livre pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso, no 172. Nuno 72, solo foi os 33, na minha escuta Alfa Juliette até o 09. Na sua escuta Alfa Juliette, no posição 9, gol o Nuno 72. Salvador, Rocha 62. Rocha 6313, desculpa. 6313, push back, estacionamento na 05. Livre, puxo 6313, chama táxi. Chama na táxi, 6313. Taxi Rocha 63, segunda 3, com 148 a bordo, 4 horas e 30, alterna o galeão. Livre táxi, rádio principal e índia, no ponto de espera, repassa pronto para decolagem, ajuste no 091. Livre pátio em índia, 109, depois para a ponte de Rocha 63. pode estar pronto na 10, Oceano 63, uma 3. 6313, a linha decola, pistão 0, vento calmo. A linha decola, pistão 0, Oceano 63, uma 3. Chanel 6313, decolou 55, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Contato do radar, sobe e mantém nível 360, saída da ELSA, autorizado direto laser. Direto laser, pode vir lá direto, pode, mano? Pode, mas não estão por cento. Revolta laser, aguardando, pode, mano, 62, 3132. Zero, acima de distração, descida ao nível 050, chegada a Mari. 050, passagem voadora da presente. TAP. TAP. 313, o centro não autorizou da presente voa mótima. Ok, 313. Tristão 9400, descida para 2000, ajuste no 09. Autorizado a final do procedimento, reporte estável. Aqui para 2000, com 1011, abastada estável. Puxando a 63-13, chama o centro Recife, frequência 125-1, secundária 133-25, por favor. 125-1-33-25, poxa, 63-13, boa. CITAP, 9400. Gente, 9400. Salvador, São 31970, formação Bravo. São 31970, acende a estação, desce ao nível de voo 050, chegada Mari. Chegada Mari, está 31970. Foi por lá de WhatsApp, cara? Livre. Autorizado ITAP, São 31970. C520, sem identificação, desce ao 060, chegada Mari. 060 na Mari. 9400, estabilizou. 9400, chama a torre, 118, decimal 95, com bolsa. 1895, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, até 9400, sinal é baixo travado. Então 9400, bom dia, livre pouso na pista no zero, vendo calmo. Ok, livre pouso, tá 9400. Estimativo, via 2000, ajuste no 019, reporte estável. O 019 da presente, descendo via, reporte estabilizado, está 3170. 9400, solo Zulu 3, direita, Alfa Juliette, na minha escuta até o gate 10. Direita, Alfa Juliette, na escuta 9400, gate 10. Passa o 7060. 520 até 3000, ajuste no 09. 3000 ou no 09, tá? 3520. Estabilizado em LS, SAM 3170. 70 Torre, 118, decimal 95, Mofoso. Obrigado, bom dia, SAM 3170. Ah, 3520, descida para 2000, ajuste no 09, está autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. 2000, onde? Autorizado o procedimento, toda 10, está preparado, estabilizado, está 3520. Torre Salvador, está 3170, baixou e travou, passou sem para. 3170, continua aproximação, o ar dando está livre. Acho que você, 3170. 3170, livre pouso, vento calmo. Autorizado pouso, pensando zero, está 3170.